hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Bandeirantes. Incrível, delicioso, gostoso do adocicado, eu ia falar. Que merda. Programa! Sim, eu não sei qual o número desse programa, provavelmente nunca saberemos, porque eu falei isso, não sei. Mas hoje tá valendo tudo, porque hoje estamos participando de um incrível episódio, o quê? Hello, é freestyle! Porra, mano. É freestyle. O programa de hoje é freestyle, sim. É completamente freestyle, eu diria. E por isso, estamos aqui, o grupo titular, né, cara? Que estão só os que vão mesmo pra jogo. Eu, Pombo, né, que você já conhece, ou não. O nosso amigo Chacal. Rapaz, eu sou o melhor gandula que São Cristóvão já viu. Por que, cara? Você pega minhas bolas? Com certeza. Juntamente do nosso amigo das pedaladas, Robinho. É isso aí, galera. E hoje a gente vai descobrir aí qual é o meu perfil de peladeiro. Você é o melhor o quê de São Cristóvão, cara? De São Cristóvão eu não sou não, cara, mas eu sou um grande triatleta. E aquele que fica no apoio, né, cara? Aquele rapaz que tá sempre pronto ali pra massagear. Eu acho que é o melhor massagista de São Cristóvão. O Pluff. É. Sou o Joe, o cara que vai na pelada, mas nem devia ir de tão ruim. Pô, que isso, cara? Que isso? Isso aí é uma afronta à sua habilidade, cara. Ah, isso é uma tática, entendeu? Eu dou a tática, é a falsa modéstia, entendeu? Pois é, o cara que só chuta de voleio fala que não tem habilidade. Mas assim, o pessoal não deve estar entendendo nada, né? Por que estamos nos inscrevendo? Eu só falei que o episódio era freestyle. Mas na verdade, né, ele é freestyle com uma regrinha. Nós vamos falar aqui daqueles tipos, né, cara? Daqueles perfis que existem em todas as peladas, entendeu? Nós vamos personificar os participantes das peladas, categorizar os participantes das peladas e talvez fazemos mais algumas coisas com as... Não! Mentira! É isso que a gente vai fazer, entendeu? Se você se enquadrar... É, a gente vai tentar. Na verdade, a gente poucas vezes consegue, né? Mas vamos continuar tentando, assim como o Plus continua tentando engravidar. Ou qualquer coisa assim, depois dos e-mails? Ou não. Ou não? Ok. Ou não. Ou não. Então, mais uma vez a gente entra num assunto em que a gente acaba se identificando bastante, né? Porque, pô, a gente vai falar sobre os grandes personagens das peladas, aqueles caras que toda pelada acaba tendo um ou outro. E eu posso dizer que... Afinal, né? Assim, eu posso dizer que ao longo da vida eu já fui vários desses perfis aqui, cara. Muitas vezes fui vários deles ao mesmo tempo. É um homem muito multifacetado. Caraca, velho, Andrade. Sacanagem, né? Não, cara, se eu tivesse feito isso com o Chacal, era normal, cara. Caralho, mas peraí, com essa frase, mano, na moral. Exatamente, que assustador, cara. Assustador. Caralho, multifacetado. Sai dentro de mim, velho. Hã? Opa! Ah, e finalmente ouvimos o Plan falando essa frase. Eu pensei que eu nunca ia ouvir. Não, mentira! É porque não foi pra você, cara. Não, é pra mim ele fala assim, volta pra... Não, não me... deu pro gato. E... Vocês dois e uma pessoa na Zamíbia falou multifacetado agora, cara. Tipo isso. Mas assim, entre os perfis, cara, de peladeiro, assim, acho que o que mais me caracterizou durante muito tempo foi do glorioso Fominha. Porque assim, hoje em dia, um cara que eu tenho certeza que se enquadra nessa faixa é o Pombo. Porque a gente já falou aqui várias vezes que o Pombo é o cara que quer começar a jogar o mais cedo possível e terminar o mais tarde possível. Se puder, não quer comer, não quer tomar banho, não quer fazer nada, só quer jogar bola. Ainda é mais Fominha. É, porque não quer comer, né? Mas assim, o Fominha de bola é o cara que ele quer jogar bola a qualquer custo, ele quer jogar bola todo dia, todo tempo que ele puder. Eu já passei por uma fase dessa. Eu lembro, o Robinho não vai me deixar mentir, que quando a gente era moleque e jogava bola na escola, Cara, quando não tinha bola, a gente batia um racha de latinha, cara, de refrigerante. É, padrão. Pois é, cara, no sol de meio-dia. E aqueles colégios, ou então aquela rua, né, movimentada de crianças que tem a mangueira. Quem nunca jogou com a manga, ficou com o pé todo sujo, todo colado ali. De manga. Ou amêndoa, tá ligado? Amêndoa é clássica. Amêndoa, né? Amêndoa é clássica. Amêndoa é clássica. De manga, eu acho que eu nunca joguei, não, mas amêndoa é muitas vezes. A manga é clássica também, cara. Pelo menos o caroço da manga, então, depois que fica seco. Mas a amêndoa é clássica, porque sempre assim, o cara jogando com amêndoa, né? Mais uns 3, 4 colegas e tal. Aí daqui a pouco sempre vem aquele malandrinho. Ah, essa amêndoa aqui é melhor, tá? Que aí já vai no domínio deles. Exatamente. Aí ele quer jogar com a outra amêndoa, filho da puta. É o fominho alternativo. Ah, mas o fominho é o cara que não passa bola ou é o cara que não quer jogar muito tempo? Não. Cara, fominha, pra mim, é o cara que quer jogar o tempo todo, entendeu? É o cara que, tipo, quer participar de todas as peladas e etc. Assim, tem lugares, na verdade, que essa sua definição também se encaixa, entendeu? Pois é, eu já ouvi muito fominha nesse contexto também. Cara que não toca bola pra ninguém, quer fazer todas as jogadas sozinho, quer resolver. E é chato, né? É o cara chato da pelada. É o cara chato da pelada, exatamente. É terrível o jogador. Na verdade, cara chato é o que mais tem, né? Então quem aqui é o cara chato da pelada? É a mesma regra do quem vai pro gol, tá ligado? É sempre quem pergunta. E vocês falaram aí do cara que quer sempre, tipo, resolver tudo sozinho, que é o maluco que quer jogar sem auxílio, que acha que vai dominar o jogo. E isso aí traz, tipo, uma série de outros perfis, né, cara? Que normalmente o cara que quer fazer tudo sozinho é o cara que é um pouquinho habilidosinho, pá, que sabe driblar. Ou o que acha que sabe, né? É, esse é a classe. Vai ter um problema sério. É, esse é tipo PJ level 3 no mapa, tá ligado? No meio do mato, assim. Caralho, tem muito, cara. Aqui, eu não sei se é só aqui em São Cristóvão, mas... Ué, porque não. Eu já fui jogar em outros lugares e sempre tem, maluco. Aquele cara que ele acha que joga, tipo, 500% do que ele joga na real, sabe qual é? Alguém contou, tipo, a mãe dele falou, cara, meu filho, você é um craque. E ele acreditou, tipo, pra sempre. Cara, tem muito maluco assim, mano. Pois é, eu conheço vários. E aí, o pior é que esse cara, ele normalmente ele vai tentar fazer dribles que estão muito além da capacidade dele. Isso aí acontece comigo hoje em dia. Mas não é porque eu acho que eu sou melhor, é porque a minha mente ainda tá pensando 10 anos atrás, entendeu? Tipo, então ela acredita que eu consigo, mas eu não consigo. É diferente. É, não é aquela parada de eu, tipo, pô, vou tentar fazer uma jogada de Neymar, sabe? Sabendo que tá totalmente fora do meu alcance, sabe? Mas sabe o que é triste, cara? Porque esse cara tenta tanto fazer jogada de efeito que alguma hora ele acerta uma. E aí ele acha que ele é um craque. Valeu. Ele fez um golaço sinistro. É foda. Não, é o Rafael Vaz, que tenta 600 de lançamentos, uma hora ele acerta um, aí já era. Ah, isso aí é o Pombo jogando bola. Fica lançando aquela bola aérea na quadra de futsal. Pô, aí uma hora ele acerta e fala, olha esse passe. Se não fosse meus lançamentos, você tinha um terço dos gols que você tem. É, se você desse um terço dos lançamentos rasteiro, eu fazia 10 gols. Porra, tu quer lançamento rasteiro? Tu quer a bola do espírita que passa no meio do zagueiro, cara? Que porra. Olha, tem jogador ali jogando, cara. Porra. Cara, o Pombo te fez o que você é hoje, cara. Sem os lançamentos aéreos dele, você não seria o cara que acerta voleio direto, cara. Você talvez nem soubesse dar voleio. Olha aí, que merda. Eu até hoje sabendo dar uma coisa só. Ai, meu Deus do céu. Assim, agora, em relação a esse driblador aí, cara, eu acho importante ressaltar que tem aqueles que são especialistas, né, cara? Eles são específicos, assim. Tipo, é o driblador do balão, sabe como é que é? Ele fica 10 anos jogando pra dar balão, entendeu? Sim, assim, cara. Tem o driblador da caneta, é a mesma coisa, né? Ele fica a vida inteira pra dar a caneta. E tem aquele cara que quer acertar a bicicleta a qualquer custo, tem o do voleio, o caso aí do Pluff e tal. Tem os caras que são especialistas mesmo, né? Não sei se vocês já pegaram... Não um cara assim, porque seria vacilo pegar o cara. Mas você já observar alguém nesse. Ah, cara, eu jogo uma pelada que todo mundo meio que se arrisca a dar uma caneta de vez em quando, né? Acho que eu até comentei aqui que na pelada que eu jogo, uma caneta, um chapéu, ou tipo, sei lá, um gol de bicicleta, alguma coisa assim, tipo, vale um chopp no final da pelada. Um chopp não, uma cerveja. Então, é assim, você deu uma caneta no cara, o cara tem que pagar uma cerveja pra galera, entendeu? Então, assim, todo mundo se arrisca um pouquinho pra ganhar aquela cervejinha no fim da pelada, entendeu? Certo. E no final das contas, todo mundo sai com sede, né? Deve ser. Não, pior que não, cara. Tipo, não sei se todo mundo joga muito de perna aberta, alguma coisa assim, mas o índice de caneta é até elevado. Sempre rola uma ou duas, assim. Eita, porra. Futebol em Copacabana, todo mundo Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, eu não moro em Copacabana, eu sou só o personagem fictício desse podcast. Você mora nos nossos corações, né? Vocês acham que esse cara que, tipo, acaba driblando mais, acaba canetando mais, dando mais chapéu, não sei o que, você acha que esse cara vai sempre ser o primeiro a ser escolhido? Porque tem uma parada, tipo, tem um status nem ser o primeiro a ser escolhido na pelada. Normalmente é o mesmo cara sempre. É o Chacal porque ele é o goleiro. Pô, não, cara, eu não, raramente o primeiro a ser escolhido. Não, o Chacal, na nossa pelada, o Chacal direto é um dos primeiros a ser escolhido porque ele agarra bem e ele joga bem na linha. Então, isso daí é um puta de um atributo, sabe qual é? Eu não, cara. Esse negócio de agarrar bem é verdade, assim. Lá no quarto do Pombo a gente já fez umas paradas maneiras. Porra, mas... no meu quarto você é o primeiro a ser escolhido, cara. Ah, obrigado, cara. Chupa Plus. Mas só no meu quarto, no quarto do Plus aí. Ah, tá. Tudo bem. Mas, cara, o pior é que houve um tempo em que Chacal era o primeiro a ser escolhido porque ele era muito bom na linha, sabe? Hoje em dia, às vezes, eu sou um dos primeiros a ser escolhido porque o Chacal é muito bom no gol e as pessoas não sabem diferenciar. Claro que não. Eu já fui primeiro a ser escolhido porque parecia o Robinho. Aí o cara não conhecia, aí fala, pô, esse moleque parece que joga, hein? E tem muito aí, isso, né? Esse é outro estilo, cara. Esse é outro estilo, aquele cara que parece jogador, tá ligado? Você vai, você tá no meio de uma pelada que você não conhece ninguém, sabe como é que é? Aí você, porra, caralho, mano, de alguma forma caiu um raio em cima de você, ou então você tá vestindo roxo, sei lá, e falaram que você tem que escolher. E aí você fica vendido, né? Aí você tem que ir pela aparência, mano. Aí de vez em quando tu escolhe aquele maluco lá que tá com o meião do Milan, camisa da Juve e, sei lá, a bandana do Barça. Aí, exatamente, pô, cara. Isso aí deve jogar bem, cara. Pô, acontece assim, você normalmente vê o cara que, tipo, às vezes é mais esguio, tem uma cara de que é driblador e que é rápido, ou um cara que, tipo, sei lá, tipo, na hora dele foi fazer uma embaixadinha, pareceu que bateu bem na bola ali, pá, você, tipo, já vai observando. E às vezes você deixa passar, tipo, lá o gordinho, lá, baixinho, não sei o que, coisa e tal, e no fim das contas o maluco é o Ronalducho, sacou? É, foda. Entra na pelada e tu... Tá mó raiva, não dá não, cara? E aí tu vai ver o maluco magrinho, que parece que joga pra caralho, parece Neymar, é mó enrolador do cacete, o cara não consegue tocar a bola pro lado, sabe? Exatamente. É mó sem noção, então, cara. Ele é justamente o outro fominha lá, que quer fazer tudo sozinho e não consegue, né, cara? E pra falar desse cara, eu acho que tem que falar também do brother que é o paneleiro, né, cara? Que tem normalmente é uma duplinha, né, cara? Os caras só... Eles são a dupla dinâmica, assim. Tipo, um só toca pro outro. O time tem 8 pessoas na linha, vamos colocar. E eles só querem fazer jogada entre eles dois. E o resto do time que se foda, que se exploda, tá ligado? Caraca, não, cara, isso aí é só das minhas peladas. O paneleiro, pra mim, nem é o cara que toca bola só pra um companheiro do time. O paneleiro, pra mim, é o time paneleiro que muda as regras da hora de selecionar o time, pra sempre manter a formação, mesmo que tenha perdido e voltar com o mesmo time, sacou? Pois. Os caras dão um jeito de burlar as regras, não, porque a gente tem que manter o time, porque começou assim, não sei, criar regras. Ou então o cara vai sair, tipo, sei lá, o time perdeu, não sei o que, o cara, não vou jogar essa não, vou jogar na próxima. Isso. Deixa um outro direto. Ele, entendeu? Isso aí acontece direto. E vocês estão falando do gordinho aí, cara, e geralmente o gordinho é o cara que ou é escolhido por último, ou então sobra, né, cara? Ou então o nego fala assim, não, tá muito ruim, vai pro gol. Aí o maluco começa a frangar, manda lá de doidão do gol lá, que tem goleiro que é foda, mano. Tem goleiro que parece que ele faz o gol contra, sabe como é que é? Que a bola, às vezes a bola vem em cima do goleiro e o goleiro tá fora do gol, mas ele dá uma palmada pra dentro do gol e a bola entra. Se não fosse ele, não seria gol. E assim, às vezes o cara faz isso porque ele quer tomar o gol e voltar pra linha logo, entendeu? Tem o enganador, né, cara? Esse é o Patife, eu chamaria assim. É. Calhorda. O único problema desse cara é que se ele estiver jogando contra o meu time, ele vai agarrar tudo. Aí no meu time ele deixa o gol passar, sacou? Fico sempre revoltado com isso. Mas, tipo, vocês falaram aí de ir pro gol, e tem sempre aquele cara também que diz que não pode ir pro gol porque tá machucado, né? Porra, não, tá... machuquei a mão aqui. Ou, ah, não, eu tô sem óculos. Cara, isso é tão comum que, tipo assim, o futebol de São Cristóvão, que todo mundo aqui já jogou, são 3 na linha e 1 no gol. A quadra é enorme. E acontece de ter 2 querendo usar essa mesma desculpa num time, cara. Num time só, pra incrível que pareça. Metade do time tá com a mão ferrada sempre, sabe como é que é? Tem aquele cara que parece que ele não aprendeu a tocar punheta até hoje, tá sempre com a mão direita fodida. É isso que eu ia falar, cara. É, cara, assim como tem um fanfarrão, né, que calhorda, que mete essa da mão, a gente tem também aquele cara que perde a linha, né, cara? Que é aquele cara que fica puto com alguma coisa e dá um bico pra fora, sabe como é que é? vulgo Jorge Tomate. Aquele cara que... É o cara que vira o tabuleiro de War e tal. É, tipo isso, sabe? Quem quer que esconde a peça do dominó. Esse é outro tipo de calhorda, né? Eu já joguei com um cara que ele ficava tão bolado quando, sei lá, o goleiro dava um mole ou o jogador dava um mole na linha, que aí quando, sei lá, o time dele tomou um gol. Aí ele ia no pontapé inicial, ele, tipo, pedia pra alguém rolar pra ele bater pro gol. Quando a bola vinha, ele voltava na direção do próprio gol, dava uma bicuda pra ele. Caralho. Fazia um gol contra, sacou? Pô, cara, isso aí você tá prejudicando só o cara que deu mole. Você tá prejudicando todos os outros do time. Que vai todo mundo sair e ficar uma rodada fora, ou duas. É, assim, aí o time tá com razão de reclamar. Mas tem o caso daquele cara que reclama por qualquer coisa, mano. O cara, tipo, tu sai a bola, tu não sai do jeito que ele queria, ele, porra, tá de sacanagem, cara. Sai a bola aqui, porra, que não sei o que, caraca. Aí o cara, tipo, um lance no início da pelada, ele vai ficar reclamando até o mês que vem, sabe? Pô, acontece com frequência, cara. E quando isso acontece, eu já mando logo pagar meu salário atrasado. Você tá me devendo 2 meses de salário, direitos de imagem, não sei o que, coisa e tal. O cara, não adianta nada, ele continua reclamando. Não, vai continuar reclamando. A única forma do reclamão parar é quando ele dá um mole. Porque, assim, mas tem que ser um mole inacreditável, sacou? Que aí ele fica sem moral pra reclamar dos outros. Mas ele... Logo em seguida ele lembra e começa a reclamar de novo, cara. É só na hora mesmo que ele tá errando. Não, tem que ser um reclamão muito sem escrúpulos, cara. Acho que é pré-requisito pra ser reclamão, cara. Mas vocês estão falando desses caras que, tipo, perdem a linha, que reclamam, né? Que deixam a raiva imperar um pouquinho aí no meio da jogada, cara. E aqueles malucos que são estilo o meu ídolo, o grandioso Pepe. Aqueles caras que quebram todo mundo, que dão porrada sem ter dó, que estão aí pra bater mesmo, é isso que é o futebol pra eles, cara. Ah, cara, isso aí sempre acontece. Tem um parceiro que joga com a gente lá na Pelada de São Cristóvão, que ele se acostumou muito a jogar um futebol que era muito competitivo, sacou? Assim, aquele futebol que ninguém quer perder, todo jogo é time contra, todo sábado, não sei o que. O Daniel, tal. Por causa que joga é exatamente de ele. É exatamente ele. Então, assim, você não podia perder uma bola por falta de vontade, senão teu time te arrebentava de esporro, entendeu? Não, então, assim, no lugar que ele cresceu jogando, a bola era disputada, meu irmão, como, sei lá, um prato de comida, exatamente. A parada era bizarra. Então, o cara começou a jogar pelada com a gente lá, que era uma pelada super relax, todo mundo preocupado em não machucar o outro pro cara não ter problema no trabalho no dia seguinte, não sei o que. Então, assim que ele começou, era tipo uma série de pessoas lesionadas ali por causa dele, assim. Tipo, ele demorou um pouquinho pra se ajustar, mas acho que hoje em dia já tá. No caso já tá do bem. Dani Alves, cara, no caso do Dani Alves, assim, eu destacaria o seguinte: é meio que uma faca de dois gumes. Né? Não querendo dizer que ele corta pros dois lados, mas assim, mas né? Já a situação, não, brincadeira. Esse é o Daniel Alves. Não. Mas assim, ele acaba se fudendo muito também. Sabe como é que é? Eu acho que cada um que ele machuca, ele se machuca duas vezes. Na última ele vai pelada, com muita vontade, né, cara? E às vezes ele acaba, tipo, extrapolando ali a jogada e se machuca também. Aí cai, tromba com alguém. Na última pelada, ele teve que tomar 8 antitetânicas ali. Que ele virou tipo uma peça de picanha no espeto. Pode crer, cara, aquilo foi sinistro. Penso, porque cara, tinha porque tinha aqueles arames da grade, da quadra, tinha um que tava apontado pra cima, assim, sacou? E aí ele, tipo, caiu arrastando as costas na quadra e enfiou as costas no bagulho do arame, cara. Foi um buracão nas costas do moleque. Um buracão, é bizarro. Bizarro. Cara. Vou ligar pra ele amanhã pra ver se ele tá vivo, né? Se alguém atender, né? Mas assim, você falou esse negócio do correr atrás da bola como se fosse um prato de comida. Eu lembro que na época do Pro Evolution 5, né, que o Eto'o é camaronês, né? Uhum. Aí, e ele corria pra caramba. A gente falava que... desenhar um frango na bola. É muito vacilo. Mas sabe o que veio na cabeça? Eu não poderia perder essa piada de humor negro, foi mal. É. Humor negro. Vocês estão falando de correr atrás da bola, cara, mas e os caras que ninguém corre atrás deles, cara? Que a natureza marca. Esse aí é a natureza marca. Esse é clássico, né, cara? Clássico, é clássico. E assim, às vezes o cara tira um lance da cartola que ninguém tava esperando. Isso que é foda, né? Exatamente, cara. Exatamente. Quando eu jogo com alguém que tem a fama fama de que a natureza marca, eu sempre dou passo pro cara na cara do gol. Porque assim, já que o cara tá livre mesmo, entendeu? Tipo, às vezes o cara pode acertar. Isso muitas é. Vezes acontece. Às vezes pega errado um chute de trivela, né? A bola volta e... Tá certo, né? Sabe um chute de quadrivela e acaba indo. Mas, oh, esse aí é o clássico Jesus, né, cara? Jesus é... Eu acho que é o caso mais característico da natureza marca. As pessoas não dão muito crédito pro Jesus, mas ele virou... Nessa aí de a natureza marca, ele virou especialista em finalização, cara, rapaz. Mas eu fico, isso que eu ia falar, eu fico bolado. Eu sempre marco Jesus quando eu tô jogando na zaga, cara. Porque a galera deixa ele livre e ele sempre faz gol, cara. Não pode dar mole, entendeu? O Jesus, tipo, o nego se acostumou com o Jesus no começo da pelada, que ele perdia gol. Quando a pelada começou dois mas anos atrás... Mas ele continua perdendo gol. Jesus não, ele continua perdendo. É uma peça tem... curiosa pra caramba, porque ele faz gols tão difíceis... É uma peça curiosa. Quanto perde gol fácil, cara. Pois é, e quando ele faz o gol difícil, a galera diz que é o milagre de Jesus, então chama ele de pirata, por causa daquele cabelão dele lá, que parece lembrava o Barcos também. Exatamente. Ele gosta de chamar de Chiesa, não sei porquê também. Mas eu fico bolado, cara. Jesus no meu time tem um coeficiente de acerto bem grande. E contra o meu time, maior ainda. Você quer dizer que no teu time, então, Jesus é matador? É, pode se dizer que sim, cara, sei lá. Agora, um cara que eu sempre, tipo, que sempre me vem à mente quando a gente tá falando de personagem da pelada, é o famoso dançarino, né, cara? Ah. É, lá na pelada de São Cristóvão, a gente tem a Globeleza. Eu amo a Globeleza. Exatamente. Fica sambando pra um lado, sambando pro outro. É impressionante, a bola tá parada e ele tá se movimentando, assim, tipo. É tipo aquele joguinho de Super Nintendo de corrida, só que o carro fica parado e mexe o cenário. É isso aí. Tu aperta R1, o cara passa o pé por cima da bola e a bola tá parada. Ele tá passando o pé por cima da bola e a bola tá parada. Assim, a sorte dele que os cortes dele são ágeis, porque o dia que ele pegar um zagueiro que sabe tocar na bola e levar ele junto, entendeu? Ele vai meio que vai parar de dançar durante o tempo aí, vai dar ruim pra ele. Ele é o dançarino driblador, né? Ele tá naquele cara, ele é o cara ensaboado ainda, entendeu? Ele não é o cara que só dança e não vai pra lugar nenhum. E assim, é legal que na pelada, toda vez que ele pega na bola, tem a trilha sonora, né, cara? Alguém começa a cantar o samba da Globeleza. Não, e vai, teve um sábado que eu me dediquei a isso, né? O meu time tava muito legal, né? Muito bom. Eu sei que eu fiquei uma parte do tempo fora da quadra. E aí eu tive que buscar algum entretenimento. E meu entretenimento era, tipo, cantar o samba da Globeleza toda vez que ele tocava na bola. Então, ele pegava a bola e ia na direção dele. Vem pra ser. Aí sai, tocava. Você fala pro cara aí pra ser feliz, ele vai achar que você quer outra coisa, cara. Pô, cara, não, é Globeleza, né, cara? Não, não pode se dar o luxo aí de sair pegando qualquer um. Não. Pois é. Agora, você falou do zagueiro aí que chega na bola e sai levando o cara. Tem também a figura do zagueirão, né? O cara que é aquele xerifão ali, que marca bem pra caramba, que, tipo, é cheio de pernas, como a gente costuma dizer, entendeu? Lá na pelada do São Cristóvão tem. Tem o famoso povo, cheio de pernas. Pode ter. Cara. Assim, o cara pode ter três, pode ter quatro. Isso aí depende de cada situação. Mas na pelada de São Cristóvão tem o famoso povo, né, cara? Que quando você imagina que já passou pelo cara, vem uma perna de algum lugar e tira. Não, e tem o Dalcin também, né, cara? O Dalcin, ele tem. O Dalcin, assim, ele tem tipo 1,80m. 1,50m é a perna, sabe? O resto do corpo dele fica distribuído nos outros 30 centímetros. O Dalcin, assim, assim como a Globeleza tem a trilha sonora dele, né? Que ele pega na bola e a gente começa a cantar o samba da Globeleza. O Dalcin é clássico, ele faz alguma coisa, pega na bola, todo mundo já começa. Yoga! Yoga Fire. E assim, você pensa que já passou por ele, cara. Tipo, você driblou ele lá na zaga. Aí tu vai chutar pro... Aliás, tu driblou ele no ataque, né? Aí tu vai chutar a bola pro gol, já, né? Na cara do gol, daqui a pouco tu vê a perna do moleque que tá tirando a bola, assim. Onde... Caraca, e ele tá cara. Conversando com o goleiro do teu lado. Caralho. Então, na pelada que eu jogo, cara, do trabalho, tem um maluco assim, inclusive ele é ouvinte aqui do Boleiragem, um abraço aí pra ele, meu grande amigo Igor. Que assim, ele não é um super zagueiro, mas ele é um cara muito rápido, que tem a perna muito, tipo, grande. Então ele se estica. E assim, você pensa que passou o cara, mas você pensa que passou muito. E na verdade, o cara estica a perna e tira a bola de você, entendeu? Cara, é uma parada impressionante. Primeiro que o maluco corre muito. Sei lá, eu roubei a bola no ataque do adversário, fiz um lançamento pro meu atacante que tá lá na frente. Esse maluco tá me marcando aqui, na minha área. Quando a bola chega no atacante do meu time, na área do adversário, ele já está lá marcando o cara. Eu já falei algumas vezes que a pelada é gravada, eu já cheguei a pegar lance e depois olhar no vídeo pra ver se ele realmente tava me marcando mesmo, sabe? Se não era impressão minha. Se ele correu o campo, sabe? Tem a possibilidade dele teletransportar, né, cara? Caraca, pô. também faz isso. Isso, cara. Pois é, né, cara? Boleiragem desvendando mais um mistério, cara. Ah, é, ou ele pode ser simplesmente como nós, né, cara? Que baixa pra um em cada lado do cara, que não tem como você saber quem foi que tirou a bola de você, cara. Exatamente. Como nós, pô. Não, como você. Como sua mãe. Maria. Como todo mundo, né? Sua mãe. Dona Maria. Grande Serra. Porque, assim, o Chacal e eu, a gente tinha essa vantagem, né? Se a gente estivesse jogando no mesmo time, a gente conseguia confundir bastante os marcadores, né, cara? E os caras que estavam com a bola, né? Você tentava passar pro cara de um lado, e quando você virava o rosto, ele tava do outro lado, e você não sabia mais o que você tava fazendo, cara. É, cara, isso aí já aconteceu, já. Aconteceu mais de uma vez. Agora, eu tava lembrando aqui, tava tentando lembrar quais outros personagens da pelada que eu já representei, e eu tô lembrando de ter sido, cara, na época de adolescência, aquele cara chato que chega na pelada dos outros e pede pra jogar. Sacou? Tu vai num futebol que você nunca viu. Caraca, e, tipo, você fazia você isso, assume... cara? Pô, fiz isso dezenas de vezes, cara. Talvez centenas. Porque qual a parada? O local que eu morava na adolescência, ele é muito cheio de praças e colégios e quadras e não sei o que, e campos. Assim, tem muito campo, muita quadra de futebol. Então, quando você não tem uma pelada marcada, sei lá, você não conseguiu juntar com ninguém, você simplesmente aparece num campo e vê se tá rolando pelada lá. Todo mundo fazia isso. E às vezes eu chegava, cara, num futebol de gente que eu nunca tinha visto. Eu já chegava dizendo que a outra era minha, sacou? E assim, nenhuma vez alguém tentou me impedir ou disse que não dava, alguma coisa assim. Quando vocês nunca fizeram isso, não? De chegar no futebol de pra falar assim? A verdade, não, cara. Porque assim, pra mim o cara tem que... Primeiro, pra ser isso, tem que ser fominha, né? Você tem que estar muito na fome de jogar bola, velho. Sim, com certeza. Eu acho que entra mais nesse vício. Cara, eu já vi. E na verdade eu sou o cara que se sente incomodado de ter que desfazer o grupo ali da galera fechada pra receber alguém, sabe? Ah, cara, hoje em dia eu tenho isso. Assim, eu jamais chegaria no futebol de gente que eu não conheço e pediria pra jogar. Mas, garoto, você faz, cara. Você fazer isso adulto é ficar meio feio. Porque, pô, quem é esse vagabundo aí? Tá fazendo nada, não? Chega lá com 40 anos de idade, podia jogar com 6 crianças. Mas, porra, tu vamos lá, tu é um moleque de 14 anos. Porra, são 4 horas da tarde. Porra, tu, sei lá, já fez o dever de casa. Continue me escrevendo, por favor. Já. Enfim. Eu tô gostando da fantasia. Que isso? Cara, tu quer mais narrativa? Então vamos lá. Se é um garoto de 14 anos de idade, você já viu tua série de desenhos ali à tarde, entendeu? Já tocou uma punheta, já saiu de casa, já viu o Pornhub aí? Qual outro que tem ainda? O RedTube? Você tá desvirtuando toda a fantasia. Cara, tudo bem, é que você deve estar imaginando um vídeo hétero. Imagina que o rapaz tava vendo um vídeo gay, então. Melhorou? Não sei se ajudou, mas ficou mais diversificado, pelo menos. Ok, você gosta de diversidade. Então, mas vamos lá. Aí o garoto foi, aparece na pelada lá 4 horas da tarde, não tem nada demais. Assim como ele, tem mais 50 ali. Ele vai aparecer, de repente vai até pedir pra ele. Não, peraí, daqui a 2 minutos vai aparecer mais 3 pra entrar com você aí e vocês botam o time de fora, entendeu? E isso acontece muito. O pessoal fala, cara, posso jogar? Aí às vezes tá fechado, cara, ó, espera fechar um time aí fora que você entra, entendeu? Deixa eu... Quando o cozinheiro veio jogar com a gente? Cozinheiro? Não lembro desse cara. Ah, o moleque do bar ali da frente, né? Do restaurante, cara. O cara tava lá cozinhando, lá fazendo a parada. Aí ele foi, deu uma rolê ali na parte de trás, na varanda de trás do restaurante. Viu que a gente tava jogando, ele mandou um: qual é? Posso jogar a próxima? Aí a gente falou: não, né? Falou o quê? Não, beleza, chega aí. Aí o maluco, beleza. Aí voltou, terminou de fazer o que tava fazendo na cozinha. Ela botou o negócio no fogo, saiu, arrancou o avental, deixou pendurado na parede, pulou a grade, jogou uma bola, voltou todo suado depois pro negócio, se vestiu de novo. A bola caiu na vala, ele foi pegar a bola e depois voltou lá pra cozinhar, sem luva. Caraca, que sensacional. E o maluco que o patrão foi buscar ele na quadra? Não foi eu mesmo, não? Foi o cozinheiro? Eu não sei, qual era a profissão do cara. Eu sei que o patrão do cara foi buscar o maluco na quadra, cara. Sensacional, cara. É tipo a sua mãe te buscar na quadra. Exatamente, cara. Pô, se minha mãe fosse me buscar na praça, no meio do futebol, eu ia ficar muito envergonhado. Imagina você adulto, teu chefe lá. Mas assim, isso acontece muito. Esse do cara pegar e aparecer pedindo pra um time de fora, pra ele esperar um time de fora pra jogar. E acontece tanto que. E tem outro caso, que é o caso desse cara, querendo, na fome de jogar, ele mesmo começar a rodar ali a área próxima atrás de alguém pra formar o time com ele pra ele entrar e pra jogar, sabe como é que é? Hoje, arrebanhando o jogador, né, cara? Exatamente. É claro que hoje em dia com o WhatsApp e tudo mais, fica mais fácil, né? O cara vai, faz um contato ali com os amigos e tal, ah, chega aí, tem pelada hoje e tal, não sei o que. E aí ele consegue, né, fazer um apanhado de amigos aí, até por habilidade pra poder ir lá jogar. Exatamente. Ô Robinho, tô curioso, cara. No começo do programa você falou que você era o tipo de jogador que era triatleta. E você até agora não falou que são os transportes, cara. Então, cara, o triatleta é aquele cara, né, que, como todo mundo sabe, pedala, corre e nada, né, cara? Exatamente. Não pode fazer gol, cara, mas eu dava minha graça. Eu tenho isso mesmo. Agora eu tô mais na fase do cara que só vai pro futebol pra conversar no final, sacou? Tem claro, né, isso daí, maluco. Aquele cara que não tá nem aí, tipo, o caso na nossa pelada é o Tubarão, né? O Tubarão vai chegar lá toda pelada só pra ficar sentado lá fora rindo de alguém. Quando ele entra, é bom, porque quando ele entra na quadra ele só faz merda, né? Tem três momentos da pelada. Tem um momento no início da pelada, onde o Tubarão cobra o churrasco, né? Que nunca é feito, ele também nunca aparece na pelada. Tem aquele momento no meio da pelada, onde o Tubarão cobra o churrasco, né? E tem um momento no final da pelada, onde o Tubarão chega pra todo mundo, junta todo mundo e cobra o churrasco também. É verdade. É, isso tá sendo útil, né, tá? E o Tubarão tem uma outra mania muito escrota, que é, nesse raro momento onde ele entra na quadra, determinada bola, normalmente tá comigo, eu fico muito puto, porque, como vocês bem falaram no início da pelada, eu tento o lançamento, né, algumas vezes. A bola tá passando pra ir certo no cara que tá lá na frente, o Tubarão no meio do caminho, dá um corte attack na bola. Puta que pariu, um shark attack seria clássico se realmente ele fizesse jus a Tubarão nesse sentido. Mas assim, e reza a lenda que o Tubarão joga muito bem quando chove, né? Que a quadra fica tudo namorada. Complementa essa piada do shark attack. Não, mas realmente o dia que choveu pra caralho na quadra, ele jogou surpreendentemente bem. Ou seja, tipo, na média. Mas assim, o Tubarão, ele tem essa parada, mané. Tu dá um lançamento, tu faz alguma coisa, ele mete a mão na bola, tu passa por ele, ele puxa a tua camisa, entendeu? É aquele cara, é um outro tipo de calhorda, né, cara? Aquele cara que age completamente contra as regras, assim. E isso me deixa muito puto, mané. Que é tipo, o cara pega, a bola sai em lateral, aí tá no contra-ataque do teu time, sei lá, alguma coisa assim. Aí o cara vai lá, pega a bola e joga pro outro lado, sabe como é que é? Pra atrasar o contra-ataque. Porra, maluco, aí isso me deixa pra morrer, maluco. Aí eu viro reclamão. Tipo também. Cara, mas mais puto do que o cara que faz isso também é o Tubarão, quando ele mete a mão na bola pra impedir o gol, cara. Numa pelada que não vale nada, mas o maluco mete a mão na bola. Pô, eu sempre achei que o Tubarão era aquele cara que só ficava na banheira, né, cara? Caraca, alguém te segura, velho. Tá dando, não. Cara, aí caiu até cara... meu armário aqui agora, cara. Puta que caiu meu pé. Aí. Não, peraí, cadê o armário? Caiu? Não, eu falei armário, mas foi aquela porra que segura o teclado. Caiu no meu pé essa merda. Vai se fuder mesmo. Caralho, tá doendo, mas vai, continua aí que eu vou ficar soprando aqui. Assoprando. Então, mas normalmente quem fica na banheira ou é o cara que a natureza marca ou é o matador, né? Que é o cara que quer ficar ali, tipo, tem o jogo inteiro só esperando a oportunidade de tentar fazer aquele seu golzinho ali, pá. Pô, mas se Tubarão não for matador, cara. Animal muito perigoso. Cara, anota mais umas 5 piadas de Tubarão aí. Tô esperando pelo menos esse de você até o final do podcast. Pra ver se passa a minha dor aqui, que tá foda. Quer uma massagem? tô na hora de naná já, não vai rolar não. Agora tá muito tarde. Na hora de nhanhá, cara, que isso? Nhanhá. Deixaram frango na minha bola. Nhanhá é um negócio muito escroto. É muito escroto. Deve ser broxante. A mulher vira. Se a mulher for boa, tudo bem, não tem problema não. Mas no caso do Pluff, eu vou dar o caso mais broxante. Imagina ver o cara barbudo no vídeo do Pluff. Tá na hora de nhanhá. Cara, eu podia não imaginar isso, cara. Eu acho que era melhor. É, pois é. Quando passou essa novela, eu era criança e eu achava nhanhá muito infantil. Porra. Chacal com 8 anos de idade. Por que ele não fala fuder logo? Pior que era isso mesmo. Eu pulava pelo menos transar, cara, que não é proibido na televisão. Nhanhá, sacanagem. Eu acho que transar é proibido na televisão, cara. Não. Depende do horário do canal. De meia noite tranquilo. Nhanhá é errado, cara. Iaiá tem que ter uma voz educada, irmão. Iaiá. Se eu desenhar um frango na minha bola, você vai gostar mais de mim? Um frango na bola. Na destra ou na canhota? Vai dar vontade de ganhar? Acho que é, pra que você precisa desenhar um frango na sua bola, cara? Ela já devia vir acompanhada de um pinto, cara. Faz sentido. Deveria ser uma galinha, afinal, né? Seria um ovo embaixo. Caralho, eu tô imaginando uma tatuagem muito escrota pra fazer, velho. Vai escrever Iá em cada bola, né? Iá numa bola e Iá na outra. É a tatuagem do frango desossado. Que coisa. Não, é frango, é primo desossado do vaco frango, pô. Pode crer. Então, tentando voltar aqui pro assunto, na semana passada, cara, eu passei por um caso muito engraçado. Assim, tem sempre aquele cara que ele quer ser o juiz da pelada, que ele acha que entende de regra mais do que todo mundo, e só que, assim, normalmente, ele quer inventar regra em cima da hora pra tentar se beneficiar, sacou? É aquele mesmo cara que, sei lá, tipo, teve uma dividida e ele não viu em quem bateu, fala que bateu no adversário pra bola sobrar pra ele, mesmo sem ter visto, sacou? Tipo, aconteceu um lance entre duas pessoas a 500 metros dele, ele diz que foi falta quando o time dele leva gol, mas ele nem tava perto pra ver, entendeu? Esse tipo de situação. É o cara que não combina nada no início, mas quando sai gol de goleiro, ele fala que gol de goleiro não vale, né? Exatamente, exatamente. Então, aí semana passada aconteceu um caso muito engraçado, porque assim, ele foi bater um pontapé inicial, logo depois do time dele tomar um gol. Aí ele rolou a bola pra trás, pro jogador do time dele. Só que ele recuou a bola muito devagar. E aí eu saí da minha posição e alcancei a bola. Nessa que eu alcancei a bola, o jogador do time dele fez a falta em mim pra eu não sair na cara do gol, porque era o que ia acontecer, né? Tá o time todo, tipo, pensando em ir pra frente. De repente, chegou alguém numa situação de surpresa que ninguém tá esperando, aí ele foi e fez a falta, mas sem violência. Sem nada, que tipo, aquela falta tática ali, tipo, não tranquila, tá, parou a jogada, beleza. Exatamente, pior que foi isso mesmo. Aí. Normal. É, aí o maluco vai e me inventa que não valeu, porque quando você bate, quando você dá o pontapé inicial, ninguém do time adversário pode tocar na bola antes dela chegar em alguém do próprio time que tá. Nossa. Que tá cobrando o pontapé inicial. Eu falei, cara, essa regra nunca existiu. Mas não é só porque ela, tipo, parece absurda. É porque ela não faz sentido. Você coloca no meu lugar. Imagina que eu fiz 2-0, sacou? Num jogo de society, 2-0 é uma vantagem que você consegue recuperar, né? Dá acho pra que recuperar. Sim. Dá pra recuperar seu time. É, depende do seu time. É. Aí, beleza. O meu time fez 2-0. O que que eu ia fazer? Eu ia deixar meu time levar um gol e ganhar a partida. Porque o que que aconteceu? O adversário ia lá e ia fazer um gol. Beleza, 2-1. Aí o meu time ia ter a posse de bola e dar o pontapé inicial. Aí meu time ia chegar, rolar a bola pra trás, todo mundo ia andar pra fora da quadra, sentar no chão e ficar esperando o tempo passar. Porque ninguém do time adversário ia poder tocar na bola, a bola ia ficar parada lá, cara. Entendeu? Cara, não faz o menor sentido, cara. Eu penso assim, se você vai inventar uma regra, pô, se esforça um pouquinho, né, cara? Ou pelo menos parece ser verídica. Né? Exatamente, não pode ser a regra que vai quebrar o jogo, né, cara? Não, mas aí, cara, o cara, ele achou que era só falar com convicção que ele ia convencer todo mundo, cara. Nem sempre as coisas precisam fazer sentido, entendeu? Você só precisa fazer com que as pessoas acreditem nelas sem considerar as consequências e as implicações. É, esse negócio de inventar regra é meio foda, porque se você for ver legal, a maioria das peladas tem, tipo, 2-3 pessoas que entendem um pouquinho de regra, entendeu? Que sabem as regras. O resto fica lá só correndo pra um ponto. É tipo isso. Então, assim, se essas 2 ou 3 pessoas que sabem a regra, nem desse cara, que talvez nem saiba a regra, mas elas não forem, né, não tiver aquela personalidade muito questionadora, contestadora, vai acabar passando batido, cara. Então esse cara às vezes acaba se dando bem, né? É, às vezes ele também se dá bem porque ele é o dono da bola, né? Pode acontecer também. O dono da bola sempre vai ser escolhido. O dono da bola sempre vai ter razão. Até porque se você discordar dele, ele pega a bola e vai embora. E acaba pelada. O dono da bola é foda. Cara, o dono da bola, ele é tão importante que ele consegue tirar onda com o valentão da pelada, cara. É verdade. O valentão da pelada, ele é valentão, mas ainda assim ele quer continuar jogando, sabe? Exatamente, exatamente. Pô, quem é que nunca viu, tipo, principalmente quando você é criança ou então tá na escola, que, tipo, tem aquele cara que é um pouquinho mais forte do que os outros, às vezes muito mais forte do que os outros, que acha que pode, tipo, fazer o que quiser só porque qualquer coisa ele ameaça de dar porrada, entendeu? Tipo, sempre tem um cara desse, né, cara? Em escola, normalmente, é o cara da série acima, ou repetente, alguma coisa assim, né? Acontece muito. O cara tá super desenvolvido, né? É o gato No meu caso, querendo dizer o cara que deixa a idade falsa, no caso do Puff, mas sobre a aparência dele. Mas falando assim desse cara que quer fazer a regra, a gente tem um outro caso, né? Que é aquele cara que ele quer fazer a porra toda. Além de ditar quais são as regras, ele acha que ele é o capitão do time, que ele é o técnico do time, auxiliar técnico, às vezes até um massagista. Tá ligado? Você descreveu aí peniano aí. Tipo isso. Eu sempre vou voltar a citar que no podcast que o Imperiano participou, teve a porra do campeonato que o Imperiano falou que não, tem que ser passe curto, tem que ser toque de bola, bola no chão, isso aqui, blá blá blá. Cara, o time não rendeu porra nenhuma. Ele não explicando lá, não, porque eu fiz futsal, e aí eu fiz futsal, e no futsal é assim, é bola curta, toque rápido e tal, não sei o que, pra envolver o adversário. Eu falei, cara, a gente tá na quadra que você chutar do gol, você de repente pode fazer o gol, cara. Não, exatamente. Não entra tática aqui desse jeito, não, cara. A bola, tudo bem, se você conseguir envolver no passe, legal, mas o pessoal tá sempre em todos os lugares da quadra, a quadra é pequena, porra, não dá pra ficar botando o nego na roda aqui, entendeu? Tem que ter objetivo. E aí, não, mas tem que ser assim, tá, vamos tentar. Aí o nosso time terminou o campeonato em penúltimo lugar, acho que eram 6 times. Não, e detalhe, o time era eu, Imperiano, o meu irmão, que não conta como nada. Aí tinha o... meu irmão contava negativamente, na verdade. Aí tinha o goleiro, Eric, né, que era o Paladino. Exatamente. Eu, Imperiano e o Paladino somos todos jogadores de força, cara. O Imperiano mexe essa de técnica, mas... Porra, peraí, Paladino não, você é Imperiano e o Pericles, né? Que o Paladino eu confundi o nome. Eu, Imperiano e Pericles. Somos jogadores de força. Quem mais poderia aproveitar é essa característica. Entendeu? E a gente tava tentando fazer o contrário. Tipo assim, do time, os três que poderiam fazer alguma coisa estavam tentando jogar num estilo completamente diferente do que eles jogam normalmente, entendeu? Sim, exatamente. E aí, no final das contas, a gente aproveitou isso, a gente subiu de penúltimo pra terceiro lugar. Isso tendo até o final do campeonato chance de estar na final e de ganhar. Entendeu? Sim, verdade. Vocês eram os caras do chute forte, né, cara? Na verdade, eu até queria comentar sobre isso, porque eu uso muito naquela quadra, por ela ser pequena, de chutar de longe, né? E assim, eu não... Eu que diga. O Chacal é goleiro, ele já... Mas ele normalmente defende, ele é foda. É, ruim. Normalmente defende, sim. Só que assim, aí que tá, quando você chuta forte, tá? Isso eu falando de mim, mas assim, que eu observo também das outras pessoas que chutam forte. O mérito não tá nem todo em fazer o gol, cara, porque tem outras situações onde é muito gratificante você chutar forte. Eu acho engraçado, pelo menos. Uma é quando a bola, ela não vai no gol, mas tipo, o goleiro mexe a mão e depois ele sai com a mão coçando, sabe? Como é que é? Tu vê que o... Porra, cara, eu fico rindo por dentro, às vezes. Que aí eu ainda falo, porra, quem mandou meter a mão? Deixa a porra da bola entrar. Dá raiva, cara, porque o Chacal, ele... Às vezes tu chuta a bola forte no ângulo, ele pega. Aí tem mais que ficar com a mão ardendo mesmo, cara. Tem que ficar com a mão ardendo até o final da pelada pra aprender a meter mais a mão na bola. Pô, mas você outra... não gosta quando eu boto a mão nas bolas, cara? Ah, só na esquerda. Não! Mas assim, a outra situação, uma outra situação, é quando tem aquele cara chato pra caralho que tá reclamando a pelada inteira e você acerta ele. Exatamente. Essa é uma forma de tu fazer a falta sem ser punido, sabe como é que é? É um atalho. E isso aí, cara, é um recurso que é muito útil quando o cara chato tá no seu time. Porque você não pode nem dar uma banda nele, assim, pá, numa jogada ou outra, entendeu? Então, num lance que tá todo mundo meio embolado ali na frente da área, mira nele e acerta uma porrada, sabe? Não, de vez em quando tem efeito duplo, né? Você acerta o cara, aí o cara faz o gol. Vai se ardendo, a bola sobra e é gol. Aí que você tem que zoar bem o cara que tá reclamando pra caralho. E a outra situação é a seguinte, cara. Eu prefiro do que fazer um gol de placa, fazer um gol assim. Tu dá aquele porradão, a bola bater na trave, bater no goleiro e entrar, cara. Caramba, porra, é muito... Caramba, cara. Você sente que jogou pinball, né, cara? Tu fez o gol, tu deu uma sacaneada no goleiro e ainda amedrontou ele, sabe? Como é que é? Que o goleiro fica com a cara de bunda quando isso acontece, sabe? Como é que é? E o teu chute continua sendo bom, porque se não fosse bom, não batia na trave daquele jeito a ponto de voltar no goleiro. Cara, mas eu acerto chute na trave, tem esse também, cara. Eu, cada 5 chutes que eu dou, 4 vão na trave. Assim, trave tem muito a ver com você, cara. Não, Travesti. Travessão. Travecão. Travecão. É, mas assim, você tá falando de chute forte, mas o chute forte complica a vida do goleiro, né, cara? Mas e quando o chute, ele não vai forte assim, mas o goleiro tem aquela mão de alface e deixa a bola entrar, cara? Foda, mano. Acontece também, cara. Isso é muito ruim, cara. Quando você pega um moleque e bota ele pra ir pro gol, sabe? E não é porque ele fez de sacanagem, cara. É porque ele não consegue mesmo, cara, sabe? E aí você toma um gol idiota porque o cara tem aquela mãozinha de alface que não consegue segurar o chute, sacou? Teve um caso curioso que envolve esses dois casos, na verdade. Que, como eu disse, eu arrisco muito, né, o chute por ter o chute forte. Aí teve uma pelada que tinha um moleque que eu arrisquei mais ainda, porque o moleque era a maior mão de alface, tipo esse que vocês estão falando. Uhum. Aí aconteceu de eu chutar a bola bateu na cara do goleiro, fortemente. Aí e o goleiro não tava defendendo nenhum desse chute, né? Aí dessa vez que a bola bateu na cara do goleiro, o time adversário comemorou muito. Eles comemoraram muito porque o cara conseguiu defender, uhum, e porque ele defendeu com a cara e precisou sair. Caraca. Aí o pessoal ficou muito agradecido, assim. Agora pode chutar, cara. Agora já tá tranquilo. Então, assim, pô, eu fiquei com pena do moleque, mano. Cara, tem realmente, tem gente que quando vai pro gol é realmente triste, cara. Você não pode contar, tipo, nada. Você fica morrendo de medo de qualquer chutinho pro gol. É aquela parada. O time adversário sabe que pode chutar de qualquer lugar e que provavelmente a bola vai entrar, sacou? Então você fica tentando proteger o máximo possível, evitar que alguém, tipo, tenha um espaço muito aberto pra arriscar um chute. Pô, um negócio é tenebroso, cara. É jogar com emoção mais dois, assim. Com ou sem emoção? Aí bota o goleiro ruim que fica com emoção. Muito mais emoção. E frustração também, diga-se de passagem, como diria o Neto. Pois é. Essa é a gamificação do game, cara. Pô. É o modo hard, né? Exatamente, você ganha troféu. Ganhar jogo com goleiro mão de alface. E aí tá aí outra coisa gratificante. A gente tava falando do cara que quer resolver tudo sozinho e tudo mais, caramba, quatro, mas tem o outro lado da moeda também. É, falamos daquele cara que é o artista, né? Que é o driblão e tal, não sei o quê. Eu prefiro, tá? Quando a gente vai jogar pelado e tudo mais, jogar com um time das pessoas limitadas, mas que sabem do nível dela, entendeu? E ser aquela pessoa que vai organizar e vai botar essas outras pessoas pra jogar, do que ser aquele cara que vai jogar com mote massa, mas assim, mote massa entre aspas, entendeu? Porque tem dois times. Tem o time que é a expectativa, né? Que os caras acham que jogam, e é a realidade. É, acaba sendo um time bom de fato, porque o cara tentar um negócio difícil, entendeu? Ele jamais tentaria se ele fosse um perfeito perela, porque ele nem ia saber que aquilo existe. Sim, Mas assim, eu prefiro jogar num time limitado, né? Onde eu posso botar as pessoas pra jogar, que eu conheço a minha boa vontade, entendeu? Eu confio nela. Agora, do que jogar num time de cara que acha que joga pra caramba e na verdade não joga tanto assim, porque esse cara vai ser muito mais individualista, entendeu? O time esforçado vai jogar pela equipe, vai jogar pra tentar fazer o melhor, entendeu? E muitas das vezes ele consegue até aumentar um pouquinho o nível dele, enquanto o cara que acha que é muito bom acaba até diminuindo o nível dele por achar que é muito bom, entendeu? Então eles acabam ficando ou em pé de igualdade, e eu, no caso, dou preferência pro cara que não é tão bom assim. Que é, eu às vezes prefiro jogar com a galera que não é tão super craque assim, porque eu não fico sentindo que eu tô sendo a cara que tá puxando o time pra baixo, sacou? Porque isso é uma parada muito escura, porque às vezes tu vai jogar um futebolzinho, tá, achando que tu vai se divertir, e aí, pô, só tem super craque no teu time, e você é o cara que, tipo, não tá no mesmo nível, você tá afundando o time, aí, pô, é muito ruim, cara, dá uma sensação muito escrota. É, assim, vamos lá, eu acho que, às vezes, né, nem que você tá puxando o time pra baixo, é porque você joga num super time desse aí, e aí acontece, ou a panelinha que a gente falou, entendeu? Tipo, o pessoal não confia em você pra fazer as jogadas porque eles acham que são melhores, entendeu? E você fica vendo o nego fazendo uma porrada de merda, o cara poderia tocar uma bola pra você na boa, aí ele tenta fazer uma porra da jogada individual, aí se fode, a bola sobra, e às vezes você tem que ficar se fudendo pra ir voltar pra marcar, e no final das contas passa como se o maluco tivesse jogado muito mais do que você, porque ele fez duas ou três jogadas de efeito, enquanto você ficou lá salvando todas as merdas que ele tava fazendo, mas não apareceu no jogo, entendeu? Então, pode crer, assim, cara, exatamente. Acontece muito isso, cara, então por isso que eu prefiro jogar na equipe mais limitada, assim, que um que dá uma oportunidade de fazer uma coisa que eu gosto, que é organizar o time, articular o time, né, dar aí, um espaço. Outro capitão aí, ó. Eu meio que entro um pouco nessa característica. vista. Mas é aí que tá, tipo, eu não seria um capitão fominha. Quem joga comigo sabe que eu toco a bola rápido, entendeu? Tipo, sim, eu não, sim, com certeza. Eu não fico prendendo, eu gosto de distribuir o jogo, gosto de organizar o jogo. Agora eu não individualizo a jogada, entendeu? Quando eu puxo a jogada pra mim, é mais pra o pessoal vir pra cima de mim, pra sobrar um na marcação, faltar um na marcação e eu deixar o cara na boa, entendeu? Não é visando driblar o cara e sair sozinho e chutar pro gol. É, então pra fuzilar o goleiro. Pra fuzilar o goleiro, que é como foi mal aí, você se encheu a mágoa. O problema do Pombo, cara, é porque, nem sei se todos os ouvintes sabem, mas é porque assim, o Pombo é um cara, tipo, grande. Entendo como que... Não, falei grande, falei gordo. É porque eu ia falar avantajado, mas eu achei que podia dar uma conotação pior. Faz o seguinte, nenhum dedo vai falar veiudo, tá tudo certo. Não. Porra. Isso é conta. Mas tipo, é aquela parada, ele é... Tipo o Aldebaran, sacou de touro, o maluco grande pra caramba, que, tipo, é muito maior do que a maioria. Não é maior do que todos, normalmente. Ah, lá na nossa pelada, na verdade, é assim. Mas, assim, é tipo, a diferença é de como se eu fosse o Seiya, sei lá, acho que eu tô mais pro Shun, né? E, então eu sou o Ikki, né? Tá certo. Você quer ser o Ikki, cara? Pode ser o Ikki, cara. Porra. É aquela parada, assim, o maluco que ele é grandalhão é complicado de marcar, porque ele vai ganhar, tipo, no corpo quase todas, entendeu? Ele vai, tipo, levar vantagem a maioria das vezes. Então, assim, sempre vai ter aquele cara que você não vai conseguir, tipo, disputar com o cara no corpo. Na pelada, sempre tem um maluco mais corpulento que os demais, só que vai levar aquela vantagem. Corpulento. Acho que foi um cara devagar, né, cara? É o cara lento. Mas, assim, eu lembrei aqui, por último, de um cara também, que na nossa pelada já passou aqui em mais de um dos perfis, que é o famoso Furão, né? Que é o cara que diz que vai e nunca vai. Periano! Ai, que pirrei aqui, cara. Foi mal. Anderson é foi clássico, né, cara? Anderson é o Anderson que é a Globo Beleza. Ele, assim, ele eu acho que ele completou, não sei quem tá na frente, se é ele ou se é o Imperiano. Um tá na frente e outro tá atrás. Tô revezando. Mas, assim, tanto o Imperiano quanto o Anderson, eu acho que eles fizeram, tipo, sei lá, sete em sequência, sabe como é que é? Seven na roll. Agora, eles falaram que ia e não iam. Falaram que ia e não iam. Ao ponto de ter, assim, tipo, a pelada começa 9 horas da manhã, 8h30, o Imperiano falou, tô chegando. A pelada acabar e nada do Imperiano. O pessoal pensa que ele tinha morrido, sofrido um acidente, alguma coisa assim. Bizarro, cara, mas... Crer. Mas, assim, uma dessas ocasiões eu lembro que foi assim, ele teve o carro apreendido. Ele realmente tava a caminho, aí teve o carro apreendido no meio. Aí tudo bem, acontece, né, cara? Mas, assim, a coisa que mais acontecia era, tipo, sei lá, eu acordava 7 horas da manhã, eu olhava o WhatsApp, aí tinha mensagem do Imperiano num grupo, assim, tipo, 4 horas da manhã. Falei, porra, não vai pra pelada, né, cara? Pois é, né? Tipo, tá fora, já. Falou que vai, mas não vai, realmente. Não aí, depois ele fala, pô, cara, foi mal, eu tive o Rei do Mar antes de ontem, aí não deu. Só que 4 horas da manhã o cara tava mandando mensagem. É que ele faz essas porra de ficar nadando aí com travestis e tudo mais. Mas assim, não vem ao caso. O caso aqui é o maior furão. Na pelada ele fura e fora da pelada ele é furado. Não, brincadeira! então, a gente falou acho que de todos, né? Não tem mais nenhum que eu lembre. É claro que sempre cabe uma parte 2. Agora fica aí um dever de casa, né? Dos nossos ouvintes, de repente, ouvindo isso daqui, aqueles que jogam bola, com certeza jogaram pelo menos uma vez, né? Passarem esse perfil que eles acham que eles fazem parte e manda pra gente aí, porque a gente vai zoar um pouquinho vocês. Se tiverem novos perfis a serem citados também, por favor, mandem pra gente, né? Na nossa leitura de e-mails e nos recados, vão ser bem-vindos. Então fica esse dever de casa, nossos ouvintes mandam pra gente, tá? Esse perfil que eles acham que se encaixam, e a gente vai ficar aqui aguardando ansiosamente pra poder zoar vocês a nossa leitura de e-mails e os nossos recados. E acho que é isso, cara. Dentro de todos esses estilos, passamos bem e passamos batidos. Agora até o próximo programa, daqui a uns 2 meses, de repente, daqui no ano que vem. É isso tem aí. Tem que ver se não vai ter feriado no meio, né? Mas se tiver, aproveita que tá descansando em casa aí, você manda aí e-mail pra gente, cara, dá nota lá no iTunes, entendeu? Faz a tua parte, convida teus amigos, entendeu? É maneiro, cara, seja legal. Seja fominha. Abraço. Abraço. Tchau. Começando uma leitura de e-mails incrível e maravilhosa, e dessa vez na rabiola, né, cara? A gente mudou de lugar a leitura de e-mails. É, rabiola é um nome bonito, né? Ficou legal isso. Por que vem rabiola na minha cabeça? Eu não sei. Mas é só o que acontece o tempo inteiro. Eu não sei porque as coisas surgem na minha cabeça. Mas assim, é importante vocês saberem, e que vocês estão obviamente percebendo, é que a gente colocou a leitura de mês pro final do programa, né? A gente acha que essa modificação pode melhorar o dinamismo do programa. A gente quer entender a opinião de vocês, né? Então já esperamos aí um tema para a próxima leitura de e-mails aí, para um tema pro e-mail de vocês aí que vão deixar, eu sei, tenho certeza disso. Conto com vocês a sugestão de que formato vocês acham melhor. Se é naquele intervalozinho depois da apresentação, como tem sido, né? Que aí eu posso chamar o quê? Se aí é a rabiola, aquele intervalo é a crista, é o quebra-mola. Dê essa resposta aí pra gente, que é legal assim, a gente ter esse feedback pra melhorar o formato do podcast cada vez mais aí pros senhores. É isso aí, doutores. E partindo aqui pros nossos comentários, o primeiro deles foi do nosso grande amigo Gabriel Sem Sobrenome, que disse que muitas dessas contratações já estavam perdidas na mente dele. É, na mente de todo mundo, né, cara? Ninguém tem espaço na cabeça pra essas porra. Só a galera da boleiragem mesmo. Depois do estudo que é feito, porra, de uma semana. Por isso que às vezes atrasa, né? Pois é, cara. Assim, às vezes a gente... Pô, duas semanas de atraso, mas assim, é só porque a gente tá pesquisando, entendeu? Pesquisando, entendeu? A gente se consulta ali, tem altos tubos de ensaio, assim. É, assim, cara, em relação a essa galera aí, a gente acabou centralizando um pouco, né, de novo, como não poderia deixar de ser, na galera do Rio de Janeiro. Mas, assim, a gente tem aí um banco de dados que chega em nomes bizarros como esses aí que você citou. E o outro comentário foi do Eduardo Ritalino, que fez um comentário pra dizer que ia voltar pra comentar, e ele cumpriu a promessa dele. Com isso a gente teve três comentários, não foi? Exatamente. Caralho, que coisa, não? Não é? Olha só, galera, vamos participar, hein, cara. É, senão eu obrigo o amiguinho a ficar vindo aí e falar, ó, vou comentar, hein. E tipo, voltar. Você tá precisando chamar teu fake aí de novo, pedir pra tua mãe pra comentar, porque tá sinistro, cara. Tá ficando vergonhoso, cara. No início a gente ainda fez um lance da narração e tal, pá. E agora, daqui a pouco a gente vai ter que começar a chantagear vocês de novo, mano. Vamos comentar, vamos mandar e-mail aí, que, porra, a situação tá precária. Pois é, cara. Mas aí ele voltou e falou o quê? Então, ele falou que, assim, dessas contratações improváveis, assim, como não lembrar de quando o time dele, o Santo André, contratou o Marcelinho Carioca, cara, quando ele já tinha falado que ia pro Corinthians, sabe, no meio do ano. E aí o Santo André foi lá e deu aquele corte, né, no Corinthians, o que foi uma parada surpreendente, né, cara? Santo André fez um milagre. Pois é, de novo, né, depois daquela final contra o Flamengo, inesquecível. Cara, o Marcelinho jogava muito, né, cara? Outro dia eu tava vendo um vídeo lá do gol que ele fez contra o Santos, quando ele tava no Vasco. O Moraes cruzou a bola lá do meio campo, assim, a bola também do Moraes pegou a curva que eu nunca vi também, o cruzamento que ele deu. O Marcelinho bateu de chapa no contrapé do goleiro, mano, de primeira, sabe como é que é? A bola veio fazendo curva na direção dele, ele ajeitou o corpo no meio da corrida, assim, bateu de esquerda, a bola cruzada no ângulo, mano, uma porradão, não tinha como pro goleiro, não. Já fiz muito isso, mas de direita. Ah, porra, já fiz muito isso, mas durante o sono. É, eu ia falar que foi no FIFA, né, mas... No FIFA nem é assim, mano, nem no FIFA você faz essa porra. Até tranquilo. Mas ele diz também aqui que a contratação do Seedorf, que o Ronaldo tava levando o Seedorf pro Corinthians na época, na verdade, no Botafogo, quando ele leu a notícia, ele achou que era aquela galera que fica fazendo notícia falsa, sabe? Pegadinha. Seedorf no fogão. Aí tá o Seedorf cozinhando uma parada, assim. Pois é, exatamente. Porra, é muito boa essa parada, mano. Eu lembro uma vez, era Ronaldinho no Palmeiras. Aí o Ronaldinho com várias palmeiras, assim. Aliás, Palmeiras atrás do Ronaldinho. Aí o Ronaldinho com várias palmeiras no fundo, assim. Muito bom. Aí tinha um que era, sei lá, Ibrahimovic pintando no Mengão. Aí o Ibrahimovic pintando o muro, assim. Cara, isso é genial essa porra. A gente devia ter criatividade de botar essas porra como postagem aqui no blog. Pois é, cara. Que é uma ideia, hein? Isso aí. Só precisamos de, sei lá, da opinião de vocês e de algum ouvinte criativo pra fazer, porque a gente não vai conseguir, não. É, comentem e peçam pros seus amigos comentarem. É uma boa também, pessoal, mandar e-mail com as ideias aí e tal. Ah, tem várias ideias. Aí se tiver ideia, a gente já pensa aqui em fazer algum esquema, tipo vitrine e tal. Dá até os créditos, né, na arte. Pois aí. É, isso aí. Porra, podcast 3.0, mano. Não é, cara. Mas complementando aqui só o comentário do Eduardo, ele disse que ele concorda que o Adriano merece mais uma chance, porque ele é um cara muito gente boa e humilde, né? E que nos últimos anos ele até emagreceu pra jogar no Zewa, né? E aí tá podendo querer voltar pro Flamengo aí, né? Quem sabe? Esse tem cara que já rachou uma pedra com o Adriano aí. Adriano, gente fina. Tu vai ver o cara lá, mora na Vila Cruzeiro, esse morado aí. Mas assim, cara, o Adriano, ele merece então a 18ª chance dele, né? Porque tá foda, mas dá mais chance pro Adriano. Lembrando, eu já devo ter comentado isso aqui nesse podcast, que em 2008 ele ia encerrar a carreira dele. Aí ele não encerrou, aí foi pro Flamengo lá, naquele campeonato Mandrake com o Flamengo. E de lá pra cá já ganhou mais 12 chances, tá? E por aí vai, né? Então, vamos esperar, então. Vamos dar mais 42 chances pro Adriano aí, só pra repetir o número. É, e ver se de repente ele vira o 9 da seleção, né? Quem sabe? Se bem que com o menino Gabriel Jesus, acho que as coisas vão melhorar, né, cara? Agora o Gabriel Jesus é foda, mas já viu a cara do Gabriel Jesus? Parece que ele tá sempre triste. O tempo inteiro parece que acabaram de dar uma porrada nele, sabe como é que é? Porque ele sabe que quando ele fizer 33 anos ele vai morrer, cara. Caralho, que merda. Ah, mas 3 dias depois ele volta, cara. É isso aí. Caralho, que merda. Mas assim, cara, a gente não pode crucificar o porra. Vou parar com essa porra. Chega. Vamos pros nossos e-mails, né? Melhor. Bom, é o primeiro e-mail. De quem foi? De quem? De quem? Quem? Ryu? Quem? Brincadeira, quem? Ele! O cara das balinhas. Brincadeira, vai que a polícia vai atrás dele, não. Ah, o brother da fábrica de balas. Balas de goma, isso. Isso aí. Que é, todo mundo sabe que é o nosso patrocinador vindouro, né? Um dia será. Fabrício Fini, nosso ouvinte bola cheia da semana passada. Bala cheia, né? Bala cheia, exatamente. Em homenagem ao nosso patrocinador. É, cara, ele disse assim: salve, rapaziada. Muito irreverente esse cast. Adoro essa palavra, irreverente. Logo de cara, rachei com grafite na vitrine. Pô, cara, eu fiquei muito orgulhoso quando eu fui lá e na hora de fazer a vitrine, eu falei, caralho, grafite, voltou no grafite. Aí eu fiquei procurando fotos de grafite e botei essa merda aí que vocês viram na vitrine. Talvez ninguém tenha entendido a piada e só o Fabrício Fini, porque ele é muito diferenciado e patrocina a gente. Não, cara, eu entendi e fiquei comovido, cara. Enfim, sou corintiano e acho que falaram bem das contratações. Cheirando o ídolo, ele botou ídolo entre aspas aqui, Ronaldo. Tevez e aquela bicha do pato. Fiquei impressionado quando Wagner Love foi contratado no ano passado. Cara, eu não entendi porque ele botou ídolo entre aspas do Ronaldo, né? O Ronaldo foi ídolo do Corinthians aí mesmo, cara. Cara, tudo bem que ele era um ídolo maior do que o normal, mas era ídolo, cara. Era um grande ídolo, cara, muito ídolo, né? Ídolo de peso. Essa chique cada barata, né, cara? Vai de repente junta todas elas e vira um negócio razoável. Cara, se a gente tivesse dinheiro, a gente podia comprar umas piadas melhores, né, cara? As piadas caras, é! Tem tanta piada barata que tem que chamar incentizão. Olha só, patrocinador. Caraca. Que merda de piada. Enfim, eu achei que o Ronaldo foi ídolo sim pro Corinthians. Eu lembro dos 4, 5 golaços que o Ronaldo fez no Corinthians, cara. E, porra, fora que o Ronaldo serviu pra dar uma guinada no Corinthians também, né, cara? Que o Corinthians ganha de segunda divisão, precisava de mídia e tal, e o Corinthians voltou aí, parte desse processo passou fortemente aí pelo Ronaldo, além dos travecos passaram também, mas o Corinthians foi muito beneficiado, dessa vez não pela arbitragem, mas pela presença do Ronaldo. Certamente, cara. E assim, eu até entendo, cara, a contratação do Wagner Love, cara, assim, ele é um cara que tem velocidade, sabe, que tem algum nome no Brasil, que chegou a fazer alguma coisa decente fora do Brasil, assim, fazia sentido. E muito amor. Pois é, cara, é que a torcida do Corinthians tava precisando muito, inclusive, né, de um pouco mais de amor. É, mas aí o Wagner Love, ele falou que perdia gol pra caralho, e é verdade mesmo, eu vi o jogo do Corinthians, o Wagner Love tava até perdendo gol. Só que aí ele perdia 12 gols e fazia o 13º, entendeu? Como o Corinthians tinha 82 chances por jogo e ainda tinha mais 12 pênaltis por jogo que o juiz assinalava, então ficava meio fácil, né, do cara fazer gol. Mas isso é normal, cara, é tipo o Rony e o Wagner Alves no Fluminense, cara. Se tivesse o Romário recebendo a quantidade de bola que eles recebiam pra fazer gol, cara, pois é, mano. Assim, a maior máquina da época, cara. Os caras perdiam muito gol, mas faziam gol pra caramba também, né, cara? Assim. E se tivesse aquele maluco macumbado que jogou no Flamengo lá, o Brocador, porra, era só chutar a bola em cima dele, cara. Pois é, né, cara? Desviava no ombro dele e caía dentro do gol, né, cara? Dentro do gol, exatamente. Porque o nego que falava que jogava pra caralho naquela época. Eu conheço o flamenguista, testify, né? O maluco, o nego fala que até hoje, que o Brocador joga pra caralho. Cara, eu conheço o flamenguista que diz que o Brocador é tipo o Ibrahimovic, só que sem grife. Eu fico triste tá certo. Com um negócio desse. Cara. É bem verdade mesmo. É isso aí. Cara, o brocador jogar pra caralho, só se pra caralho foi tipo um jogo da África, assim, sabe como é que é? Inventaram um jogo chamado pra caralho. Aí ele aprende a jogar pra caralho e aí sim, porque futebol ele não joga não, mano. Pois é, cara. É um negócio que não chega nem a ser parecido com o futebol que ele faz. Não, cara, é assim. É parecido, pô. Ele jogava chute a gol quando era criança. A única coisa que ele sabe fazer é chutar pro gol, cara. Não, ele não sabe chutar pro gol. A bola sabe chutar ele e pegar o caminho inverso. Não, é isso. Tira o mérito. O cara tem um ele sabe se posicionar muito bem. Na verdade, isso é um mérito muito grande dele. Mas ele consegue acertar bons chutes, cara. Ele só chuta de perto, pô. Porque ele tá sempre bem posicionado. Eu lembro o gol dele no Flamengo de coxa, de ombro, de nuca, da porra toda. Agora, dele chutando forte pro gol, porra, se tem, deve ser, tipo, 5% do gol dele. Não falei de chutar forte. O cara tem uma técnica refinada que consegue chutar fraco e fazer gol, cara. Quando ele pensa que ele tá tropeçando, na verdade ele tá chutando pro gol, engana o goleiro e faz o gol, né? É o que ele faz com todo mundo. Mas tudo bem. Ele fala aqui, então, como ele é uma bola cheia, ele faz a pergunta que é: qual a previsão de vocês para o Brasileirão? Acham que o Palmeiras já é campeão ou o Flamengo ainda vence? E esse cheirinho aí, cara? Cara, que tu acha? Então, cara, passaram desodorante por aí, cara, deram uma resolvida porque o negócio não tô sentindo mais não, cara. Brother, eu vou te falar o seguinte, a galera que fica gritando que cheirinho, com certeza não tem a ver com campeonatos. A torcida do Flamengo tem um cheirinho peculiar, entendeu? De repente é desse cheirinho aí que eles estão falando. Não, cara, eu acho que não vai dar em nada esse negócio não, cara. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, tô torcendo por isso, inclusive. Vai, Verdão. Sabe o que eu acho? Quem é daqui do Rio provavelmente conhece a versão original dessa música do Cheirinho aí, que a torcida do Flamengo adaptou. A música fala que cheirinho de sexo. Eu acho que faz sentido, cara. O Flamengo tá sentindo um cheirinho de sexo na bunda dele que vai se fuder e não vai acabar de campeonato nenhum. Mas tá tranquilo, acaba fazendo sentido e a torcida pode continuar gritando isso aí, que cheirinho de sexo. Sexo com vocês aí, parabéns. Eu acho que a opinião tá dada, né? É isso aí, cara. Quem discordar tá errado. Quem discordar é um grande babaca. Ele coloca aqui no mais, é isso, abraço, até mês que vem. Vai acabar sendo mês que vem mesmo, cara. Se pá, mês que vem. E é isso, parabéns pelo seu prêmio 20 bola cheia. Tem mais e-mail? Tem um e-mail do 20 bola cheia da semana. Só? Só. A galera não compareceu, cara. Esse pessoal, pô, tá desanimado, cara. Só porque a gente atrasa alguns episódios, cara. Pô. Entendi. Então, peraí. A gente recebeu 2 e-mails e com isso acabou sendo o que ganhou na semana passada e o que vai ganhar nessa semana. Exatamente. Virou bagunça o negócio. Pois é, cara. Caralho, que vergonha, cara. Nada contra o e-mail do nosso 20 bola cheia. Mas, porra, galera. Tudo bem que só sai o podcast por semestre, mas, porra. É por isso, né, mano? Vamos mandar e-mail. Sabe-se lá quando vai sair o próximo, pô? Pois é, exatamente. Vocês têm muito tempo pra mandar um e-mail entre um programa e outro. Só tem vagabundo que eu essa porra, que eu tô ligado. Porra, vai falar que não tem tempo. Ah, não, tive que tocar a 18ª punheta. Foda-se, meu parceiro. Porra, tira um tempinho aí entre uma e outra aí. Porra, manda e-mail pra gente. O teclado vai ficar colando, foda-se. Mas, porra, manda e-mail pra nós, mano. Só não manda foto da tua mão, como é que ficou, que ninguém quer ver. Cara, assim, pelo menos o 20 bola cheia da semana ele mandou um e-mail, mas também mandou comentário, né? Pelo menos ele cumpriu os requisitos, então, tá bom. Exatamente. Quem foi? Foi, é claro, o glorioso Gabriel sem sobrenome. Caralho, Gabriel, nome desconhecido, né, cara? Quando é que a gente vai descobrir o sobrenome do Gabriel sem sobrenome, né? A gente pode até, tipo, jogar com isso, né, pessoa? Ó, se a gente tiver mais de 10 e-mails, a gente revela o nome do Gabriel sem sobrenome. É, ele diz o seguinte: excelente cast. Cara, eu gosto muito dessa palavra, excelente. Excelente. Porra, eu gosto da palavra. Qual era a palavra que eu falei? Irreverente. Irreverente, você gosta de excelente. Pois é. Quando virar uma palavra que termina em ente, o Chacal gostar. A do Plano, eu já imagino qual. A do Plano. Deve ser experimente a dele. E ele diz assim: muitas dessas contratações nem me lembrava mais. E a contratação do Seedorf pelo Botafogo só serviu mesmo pra ganhar um Carioca e uma vaga na Libertadores. Pois quando ele se aposentou, o Fogão acabou rebaixado. Pois é, cara, ossos do ofício, né? Olha, cara, vamos dizer que qualquer jogador, seja ele, né, grande fama ou não, que se transfere pro Botafogo, do Rio, no caso, ele tem grandes chances de sofrer com isso, né, cara? De ser rebaixado, de qualquer coisa assim. O Seedorf conseguiu reanimar o Botafogo, colocar o Botafogo na Libertadores, entendeu? Então, porra, de grande valia, entendeu? O cara, quanto tempo o Botafogo não ia pra Libertadores? Desde 95, 96? Por aí, né? Eu nem me lembro qual foi a última vez antes, mas quantas vezes o Botafogo caiu recentemente? Ah, mas aí não vamos zoar o Botafogo, não. Não, eu não coloco na conta do Cidade. Não, é, você, a gente não. É o sujo falando do mal lavado. Vamos deixar o Botafogo na dele em relação a isso. É uma mudança de assunto. Ele diz também o seguinte, cara. Esse cast acabou trazendo um sentimento nostálgico ouvindo todos esses nomes. Obrigado por isso. Valeu e abraços. É, cara, assim, o sentimento nostálgico valeu pra gente também. É, assim, a gente trouxe um participante botafoguense, correto? Não teria como assunto não ser nostálgico, né? Então, assim, além de não ter como assunto não ser nostálgico, imagina só se a gente traz um torcedor botafoguense da Idade Média aí, que é tipo 60, 70 anos. Porra, o cara ia ficar falando de jogadores que a gente nem conhece, entendeu? Talvez seja até um experimento aí pra algum podcast vindouro com um tema que puxa o Botafogo das Eras Áureas aí, né? Do Garrincha. Por alguns segundos eu fiquei na dúvida quando você falou de Idade Média. Eu fiquei, pô, Idade Média? A idade média do torcedor do Botafogo, né? 60 anos, justo. Eu posso dizer que o período médio seria a idade média, né? Que viveram os torcedores do Botafogo. Mas não vou falar isso porque, pô, é sacanagem, né? A propósito, um exemplo de torcedor da idade com a média de idade do Botafogo é o Zagallo, né? Tá aí, mal consegue controlar a própria mandíbula na hora de falar. Tá foda, o Zagallo. Tá foda. Quem engolir ele agora vai engolir só osso. É, cara, ele que deve estar com dificuldade pra engolir, né? Mas tá valendo. Aí, a gente tá com as piadas muito escrotas hoje. Para com essa porra. Já brincou com Jesus aí, uma vacina. Não, mas foi uma brincadeira com o Gabriel Jesus, não com o Jesus vivo. Exatamente. Mas, enfim, ele foi ouvinte bola cheia, não é isso? É isso aí, assim, mande a sua pergunta, a gente vai responder aqui de coração aberto, entendeu? Aproveitando então que a gente tá no final dos e-mails, gostaria então de reforçar esse pedido que a gente tem feito aqui, né? Pô, dessa vez a gente recebeu só 2 e-mails, entendeu? E a gente sabe que, pô, o e-mail é aquela parada que dá o ânimo pra gente continuar. A opinião de vocês, entendeu? Que ajuda a gente a melhorar. Então, pô, vamos continuar participando, mandar recadinho, mandar e-mail, entendeu? A gente... Eu tava até conversando esses dias com o Chacal e com o Robinho. A gente vai pensar em novas formas de recompensar, tá? Que envolvam somente conteúdo do podcast, tá? Os ouvintes participativos. A gente tá elaborando novas ideias aqui e vendo o que surge. Vai que já começou no programa que vem, entendeu? Pois é, então, quem sabe? Quem sabe? Ou não, pode vir. Vai que não tem nem programa que... Ih, rapaz, olha só. Projeto na loja. Tá vendo? Olha só. A galera participa, começa a entrar em pauta esses assuntos aí. Olha só. Olha a merda. CDZ parte 4. Porra, olha só. Não teve nem parte 1. Não, porra. Vai que CDZ parte meio aí tá chegando, pá. Enfim, galera. Muito obrigado aí por vocês ouvirem, por vocês estarem conosco. E é isso aí. Participem. Beijo na axila esquerda de vocês. Isso aí. Mandem pros seus amigos. Mandem pras suas irmãs, pras suas avós. Compartilhem o podcast. Deixem seus comentários e deem uma nota bonita pra gente no iTunes. 5 é legal, né? 5 é bom. Eu acho que 5 é legal. 5 é bom. Parece bom. Dá um beijo na axila direita deles e vambora. É isso aí, galera. Um abraço.